atraído por tua palavra, consumido pelo teu olhar, constrangido por tão grande amor. Tua graça me alcançou. Repousar. descansar em teus braços, Senhor de amor. Eu posso repousar, Senhor, e confiar em ti. Confiar em ti, Senhor. Diga isso mais uma vez. Quero em teus braços me lançar, em meio à tempestade te adorar, sob tuas asas me deitar, descansar, repousar, esperar.